Vai, vamos chamar a música nossa, bora! Acertei de novo! É carga e mídia, mano! Quanto tempo eu perdi com falsas promessas e juras de amor. Olha só o que me meti. Eu te amando loucamente e você me enganando. Diz a minha cara que gosta do outro. Diz a minha cara que te dou é pouco. Desenha dos meus sentimentos. Diz que vai embora. Diz que vai embora. Assim, ó. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. Vá, vá. Sai da minha casa. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. Vá. Sai da minha casa, mulher que trai, não tem direito a nada. Meu parceiro Marcos Pão, obrigado pelo convite, mais velho. Cara de ser Dantas, prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez. Obrigado pelo carinho. Portal do Arrocha. Diz a minha cara que gosta do outro. Diz a minha cara que te dou é pouco. Desenha dos meus sentimentos. Diz que vai embora. Diz que vai embora. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. Vá, vá. Sai da minha casa. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Vá, vá. Deixa o meu carro. Vá. Bora, joga baixinho. Bora, joga baixinho assim, assim, ó. Vai graçar cantar. Então vá, vá, vá. Deixa o meu cartão. Deixa o meu carro. Sai da minha casa. Então vá. Deixa o meu cartão. Deixa o meu carro. Sai da minha casa. Mulher que trai, não tem direito a nada. Meu parceiro Alex Gravações, Jaro Records, Corrido, Atualizações, Grande CD Pancadão. Bora, Júnior Magnata. Boy, para não, boy, para não, que a galera quer dançar.